A Hora das Cigarras. Os ritmos da África numa viagem sem fim. A Hora das Cigarras. Todas as semanas, navegando através da grande música da África. A Hora das Cigarras. Show me how to play this game. Wondering, will I hold you in my heart a special day? Missing along. Oh, that love we got us both along the way. Boa noite. Chikaya Umtansi. Este nome difícil é hoje conhecido em todo o mundo. Poeta rebelde, cujas palavras vão buscar o seu poder às densas florestas do Congo, não é possível traduzi-lo. O que tentamos nesta hora das cigarras é apenas trazer para a língua portuguesa o rumor inédito desta voz. Também pela primeira vez, na hora das cigarras, vamos ouvir Richard Bona e ainda Samango, Taj Mahal, Tomani Diabaté, Tcheli Moussa Diawara, Rokia Traoré e Salif Keita. E com la mila munina nyandi Uimana beke bemba na pelewa Ari com la ndolo na nyandi munu wenge Uimana beke bemba na pelewa Na sita pona biya Na nikando tano Na iweri vimbea Ese bango bondene Na sengi sese jita há um fogo e um rio. Quero dizer, há um rio que vive em mim e me atordoa. Há um mar para beber seguindo a areia. Só a ti eu disse, à volta da fogueira, a minha raça flui como um rio. Corre um rio, corre um incêndio, ao longe, como um rio em sua fome. Eu disse-te, a minha raça recorda ainda o travo ardente do bronze. Ela cai que lá. Venham até aqui. Sim, venham. O nosso chão é rico. Venham. Nossa mãe prometeu-nos a luz. Venham. Sabe? Ele veio entregar o segredo do sol e queria escrever o poema da sua vida. Tinha a alma pronta quando alguém o insultou e então foi-se embora, com o arco gentil do seu sorriso. O que era aquele país onde vivera? E então disse para si próprio: não, a minha vida não é um poema. É melhor talvez amar o vinho. O mar é somente a memória das gaivotas. Tomorrow, me vê, me quer. Eu próprio serei a porta para a minha salvação. Eu próprio serei o Congo. E outra vez o veludo quebrará o silêncio com as suas asas subtis. A vastidão plana deste país corta-me o coração. Na volu tu na volu tu na volu. bebo a tua glória, meu Deus, tu que me fizeste tão triste e me deste um povo que não sabe destilar o whisky. Que álcool beberei, pois, para te saudar neste deserto de gatos? Hei de dançar a lenta melodia da tua tristeza, Senhor. Thank you. tu deves ser do meu país. Vejo isso pela sombra da tua alma sob os olhos. Em algum lado de nós há uma esquina escura. Quem sabe onde fomos buscar este destino infeliz? Wahidu mansa, otade tonya. Nós somos esta mistura de sal, de água e de terra, de carne e de crepúsculo. Saibam que após o homem negro, o homem amarelo, o homem branco, há de vir o homem de bronze, composto por uma liga única de fogo macio. Ele virá. Sinadon foli, sumaya sinadon foli. Eis que do Congo nos chega a poesia de Chikaya Mutansi, também do Congo a voz de Samba Ngou, e dos Camarões outro nome a guardar, Richard Bona. Por esta hora das cigarras passaram ainda Taj Mahal e Tomani Diabaté, Djeli Moussa Diawara, Rokia Traoré e Salif Keita. Este programa foi realizado por José Eduardo Agualusa, dito por David Borges e sonorizado por José Manuel Gouveia. Boa noite, África. Thank you. Somebody be